aqui do cemitério, sarro, barroleta na minha favela. E a traseira é de trator, e a frente de tanque de guerra. Xenão tá no alto plus, vai olhar de se cegar. Vou tirar de giro no ouvido dos fraudes e nem ligar se o motor travar. Vai dizer toca triunfo sem placa, bicho. Tudo destino é bailão, pra não perder essa moto. Vou desviar dos comandão e a morena que tá apaixonada nos menores que track vilão. E se cair a casa tu fecha na bala, vai me deixar na prisão. E se cair a casa tu fecha na bala, vai me deixar na prisão. Transalpe a Ducati, cemitério. Tá entupido de nave. Saquei do túmulo o robô cadáver. Cemitério. Tá entupido de nave. Kawasaki, ruim. Transalpe a Ducati, cemitério. Tá entupido de nave. Saquei do túmulo o robô cadáver. É o DRU. RF3 Terror do Papai Noel, moleque. É que é só pra edificar, tá? Eu saquei do cemitério, sarro, barroleta na minha favela. E a traseira é de trator, frente de tanque de guerra. Para o Xenão tá no alto plus, vai olhar de se cegar. Vou tirar de giro no ouvido dos fraudes e nem ligar se o motor travar. Vai dizer toca triunfo sem placa, bicho. Tudo destino é bailão, pra não perder essa moto. Vou desviar dos comandão e a morena que tá apaixonada nos menores que track vilão. E se cair a casa tu fecha na bala, vai me deixar na prisão. E se cair a casa tu fecha na bala, vai me deixar na prisão. Transalpe a Ducati, cemitério. Tá entupido de nave. Saquei do túmulo o robô cadáver. Cemitério. Tá entupido de nave. Kawasaki, Win. Transalpe a Ducati, cemitério. Tá entupido de nave. Saquei do túmulo o robô cadáver. É o DRU. RF3 Terror do Papai Noel, moleque. É que é só pra edificar, tá?